Eis-me, o Senhor. Eis-me, o amigo, meu intercessor. Meu braço forte, meu conselheiro. Maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou do que sou.